Olá, começamos mais um Rádio Psy Podcast. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Nosso endereço na internet é o radiopsy.mypodcast.com. E esta semana comemoramos nosso primeiro aniversário. Neste um ano tivemos 40 episódios, com 32 lives e 19 DJs convidados, já tendo se apresentado por aqui e que continuam à disposição para download. Tivemos também mais de 250 mil downloads desses episódios e 300 mil visitantes. Um agradecimento especial a todos vocês que fazem o Rádio Psy Podcast ser o sucesso que é. Para comemorar esse primeiro ano de Rádio Psy, preparei um set especial. E recebemos como convidado o maior destaque do Full On Groove nacional, o Burning Noise, da Alchemy Records, que está lançando seu álbum Passing Clouds, trazendo um super preview desse álbum para vocês. E para começar o programa, vocês ficam com um novo set meu. Please welcome Rupert Sheldrake. Thank you. This morning I'm going to talk about the evolution of telepathy. But before I do that, I have to spend minutes or two talking about the social movement. Space and time, fate and chance, these are the forces of the universe. Tonight, ladies and gentlemen, I present to you a man who has unlocked these mysteries from the furthest corners of the world, where the dark heart still holds sway. He returns to us to demonstrate how nature's laws may be bent. Hello. question mark with her lyrics. Thank you. time I tried ecstasy. You can see. This morning I'm going to talk about the evolution of telepathy. And I'm also going to a number of years. But before I do that, I have to spend a minute or two talking about the sociological context. Você está no Rádio Psy Podcast. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de me ouvir mixando. Se você quiser contar comigo mixando em sua cidade, entre em contato com a gente a 4 AM, em São Paulo, no telefone 011-5549-8645. O MSN você encontra em nossa comunidade. E para fechar nosso programa de hoje, recebo como convidado no Rádio Psy o Live do Burning Noise. Produzido pelo brasiliense Gustavo Manfroni, o Burning Noise já é há alguns anos a principal referência do groove brasileiro. Já tendo se apresentado nos maiores festivais de psy do Brasil e do mundo, Gustavo lança agora pela Alchemy Records seu álbum Passing Clouds e traz um super preview aqui para o Rádio Psy Podcast. O release completo e link para MySpace e contato para festas do Burning Noise você encontra em nossas comunidades. Confira agora mais um live exclusivo para o Rádio Psy Podcast. Com vocês, Burning Noise em Passing Clouds. When we go into the psychedelic state, this is what we should be looking for. It's not for your elucidation. It's not part of your self-directed psychotherapy. You are an explorer, and you represent our species. And the greatest good you can do is to bring back a new idea, because our world is endangered by the absence of good ideas. Our world is in crisis because of the absence of consciousness. And so, to whatever degree any one of us can bring back a small piece of the picture and contribute it to the building of a new paradigm, then we participate in the redemption of the human spirit. And that, after all, is what it's really all about. sounds really loud and alive. It feels like the whole forest and everything in it is aware that we're here drinking ayahuasca. I'm seeing iridescent rainbow spirals and complex geometric patterns. Feels like I'm being bombarded by some sort of ancient knowledge, universal consciousness that I don't understand. Você está ouvindo o Rádio Psy Podcast. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de ouvir o live do Burning Noise, lançando seu álbum Passing Cloud. Entre em contato conosco pela internet no radiopsy.mypodcast.com. Nosso programa também está no Orkut, no MySpace e no Facebook. É a comunidade Rádio Psy Podcast. Lá você encontra a release dos lives e DJs que se apresentam por aqui. Esta semana você encontra o release e contato para festas do Burning Noise. Estamos encerrando mais um Rádio Psy. Até a próxima semana. Obrigado.